91, solo 19, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, braço direito, pra 31, só 1, boa noite. Alô, boa noite, tá? 3-8-1, levou na 3891, cruzado táxi, Alfa Juliette, posição 0371. Alfa Juliette, posição 03. Gol no 228, terça para 2500 PENS. Autorizado, voa na Bruno 366, informe estabilizado. Terça para 2500 PENS, voando a Bruno 366, 228. Sala 9510, cruza nível 150, chame centro. Recife, frequência 12835. Caso negativo 125, decimal 1. 9510. 2235, alternando 251, boa. Boa. Diga. Boa noite, Felipe. 2228, Cabravo, parte 35 Lima. Coordenar a conquista, por favor. Gente, 2228, poderia confirmar se foi feito um DLA de um plano vencido? Acredito que sim. Gente, irei chegar nesse sistema instante, por gentileza. Eu tenho um uniforme autorizado reboque da posição 02 para 12 do parte 1, não reporta não tem. Ok, sim, reportarei. Oceano 6258, aciona identificação, via chega na mar e desça para nível de voo 050. Oceano 6258 autorizado, direto Sierra Vida 366, descendo para o nível de voo 050. Bono 222, está passando o 366, estabilizando o final da Bono 0. Voo 1228, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 25, Bono 222. Salvador, bom dia, Bono 222, final visual com a pista 10. 1228, altímetro 10 no 5, o vento 1000 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós. Repouso autorizado, pista no 0. E repouso, pista no 0, agora no 228. Dois, dois, dois, dois, estou secando junto ao centro Recife, instante, por gentileza. Dois, dois, dois, dois, cópia. Cópia, 2-2. Pesado Conquista, nível 180, decolando 0, curva à direita, sem dar, Borelefa. após direto Oakland e após direto Conquista, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Opera, 1908, aciona 5577. Apenas confirmando saída Arbor 1 Elefa. Afirmativo, 80 autorizado Conquista, Cipolo no zero, para primeira à direita, pessoa da Arbor 1 Elefa, depois do bloco conforme. Aciona 5577, chama controle 208. Tomando vai cumprir o gradiente inferior da Arbor Elefa. Gente, o 2-2-2 já tinha pronto o pushback na meta. Semana pronta. O Xanã 6258 desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5. Autorizado a sinal R-Nave, pista no 0, reporte passando com a vista 366. E boa noite. Bom dia, 228 autorizado, táxi Alfa reportando nos 10 Juliette. Alfa 10. Alfa do Sound, calma, muito boa noite, aconteceu ao vivo, to foreign position, one line information, Alfa. At level 350 to Lisboa. Copy Portugal 024. Stand by for copy Portugal 024. Passarei 2018, chama o táxi. Ingresso Juliette, posição 06. Juliette 06. Brasil 24, ready to copy? Ready to copy, Portugal 024. Clear to Lisboa, flight level 350, runway 10, left turn after departure. Pucca departure, depart transition via Upper Zulu 10. Approach control frequency 120.8, squawk 5017. Isso, Lisboa, flight level 350, runway 10, left turn, Pucca departure, depart transition, upper zone 10, departure frequency 120.8, squawk 5017, approximal 024. Portugal 024, G-back is correct, comrade to push back and start up. passando nível 225 para onde você está? Azul 6908, boa noite. Acione identificação via chega da Mari, desça para nível de voo 050. Via Mari, desce para o 050, azul 6908, bem sucesso. Controle o azul 6908, que ele se aprovou do Serra Vitor 368. Azul 6908, foi direto para a Vitor 366. 366, 6908, obrigado. Azul Alfa X-Ray Golf, encontra-se no pátio principal, posição número 1. Solicita direção para reboque até o pátio 3, posição 3, Romeu. Gente, aguarde, Alfa X-Ray Golf. Azul Alfa X-Ray Golf, ciente, Azul Alfa X-Ray Golf, aguarda. Salvador, passageiro 2228, para o táxi com 62 no PLB, 4 horas, Salvador. Autorizado o táxi, parte 1, táxi Índia. Força aérea, pista no 0, chame torre Salvador, 1895, ajuste altímetro no 015. Pátio Índia, lá 1895, com 1015 no ajuste, 2228, obrigado. Oceanair 6258, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 6258, altímetro 10 no 5, o vento 100 graus, uma centena com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Autorizado o pouso, Chinés 6258 na pista no 0. Paulo Salvador, é o Mate Hotel Uniforme, informando a aeronave parqueada na posição 12 do Pátio 1. Gente, Azul Alfa X-Ray Golf, permanece na guarda. Gente, Alfa X-Ray Golf. Salvador, boa noite, passageiro 2228, ponto de para pronto. Para prosseguir. Vamos até ponto de para 2228. Azul 6908, desça para 2500 pés, o ajuste no 095. Autorizada final RNAVE, pista no 0, reposto próximo sua vida 366. 2500 pés, com ajuste no 095, está autorizado RNAVE da 10, vai reportar no 66, o 6908 azul. Na 258, solo 41, na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Tem 258, autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 05, pátio 1. Alfa Juliette para o portão 05, 0258. 02222. Decolas 43, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado. Controle Passaredo 2228, boa noite. Passaredo 2228, boa noite. Contato radar, via Seidargo 1, suba para nível de voo 180. 180, não cumpre a restrição. Estou sem restrição para nível de voo 180, passarei do 2228. Se eu subir sem restrição para 180, grato. Falou, 0 6 2 5 8, a gente está sem o atualizador aqui na posição. posição 5. Quem será reportado? Passarei do 2228, voa Alefa. Voa Alefa, grato. Border ground, report to 024 on position 11, request position 7. Clear to position 7, commercial type, report to 024. Position 7, Bruce, call for taxi, report to 024. Small 9. Uno, uno, 8, decimal 9, 5, boa, meu 908. Boa. Alfa Tree Golf, ciente e Alfa Golf Tree Golf é contra o alterno. Obrigado. Lima 908, altímetro 1.0 no 5, o vento 1.00 graus com 0.8 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. 1.0 no 5 no altímetro, pouso autorizado, pista no 0, azul 908. Valeu. Salvador, passeio 2228. Pode seguir? Com possibilidade de coordenação junto a Recife para uma direta de conquista, nosso ideal é a 241, senhorita. Sim, aguarde a coordenação, passarei do 2228. Muito obrigado. Passaredo 2228 autorizado, direto Vitória da Conquista. Muito obrigado pela coordenação, Serita 2228 Conquista. Na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, livrando direito, o menor 08, boa. Salve, Salvador, é o azul, menor 08, livrando a delta. Azul 6908, prossegue Alfa. Juliette, posição 01 no Pati 1. Alfa Juliette 01 no Pati 1, 6908. Solo Salvador, azul, Alfa C Golf, reboque finalizado, aeronave se encontra na pátio 3, posição 3 Romeu, muito obrigado, um bom fim de noite. Bom descanso. Passaredo 2228, chame o centro Recife, próximo 2600, alterne 128.8. Matheus vai chamar 260288, passaredo 2228, obrigado, boa noite. Boa noite, vovô. Salvador, reporte call 024, request back. Reporte call 024, approve the taxi via my name, contact to India. Auto point, runway 10, contact the tower 118, small 95, runway 1014. Via my name from India, on moving point runway 10, 118.905, connection 014, reporte call 024. Gol 1172, boa noite, essa é a medicação, vou direto Serra Vita 366, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015. Direto. Corno 592, bom dia, está na identificação, vou direto para a Vito 366, desça para o nível de voo 050. Salvador Tower, muito boa noite, é Portugal Zero, to Four, é a Rede Fabi Par. Hoje Portugal Zero, to Four, clear to line up, and take off from 10, the wind is 100 degrees with 06 knots. Clear for take off runway 10, Portugal Zero, to Four. Four Bonnet 07, call 120.80, control departure, have a nice day. 120.80, boa noite, até a próxima, departure 024. Boa noite. Todo o departure, muito boa noite, departure 024, peço 1500 on book a departure, depois transition. Vai Portugal, vira para o sol, oi da campo, vai a Puca de Parking, clave de Clare Level 350. Puca de Parking, clave de Clare Level 350, é Portugal, vira para o sol. 1172. Desça para 2500 pés, o ajuste no 014. Autorizada a sinal RNAV, vista no 0, reporte passando no Serra Vitor 366. 267 pés. Reportada a passar no 367. Salvador, bom dia, o TAN 3520 para informação, Bravo. TAN 3520, bom dia, adicione identificação. Voo direto Serra Vitor 366, desça para nível de voo 050. Serra Vitor 366-050, tá? 3520. Voo 1592, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000, comunica 14, voo 1592. Airport Gal Zero to Far. Airport Gal Zero to Far, go ahead. Can you coordinate with receive direct position Bunak? Gal Zero to Far, Roger, stand by. Stand by, muito obrigado, Airport Gal Zero to Far. Portugal 024, fly direct Vunoc. Direct Vunoc, muito obrigado, é Portugal 024. Bahia, estabilizado avistoso. Voo 1172, completo final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, voo 1592, desça para 2500 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizada final RNAVE, pista no 0, reposto para no Serra Vida 366. Para 2500 pés, com 14, reposto para o 366 ou 1592. É Portugal, 024. Corre-se to center, frequency 126.85, disponível 125.45. 126.85, disponível 125.45, é Portugal, 024, me conecte. O vento 110 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Autorizado pouso, não no 0, pouso 172. Pessoal, 366 com a pista vista, o Gol no 592. Gol no 592, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895 até decolagem. SAM 3520, desça para 2500 pés, o ajuste no 014. Autorizada final RNAVE, reposte passando Serra Vida 366. Passando 014, 2500 pés, reposta na 366, autorizado SAM.